mestre querido, mas quando ele chegou, Lázaro já tinha partido. Tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra que Jesus quer operar. Com o Espírito Santo, Jesus vai batizar. Se houver alguém enfermo, ele vai curar. E quando Jesus naquele lar chegou, Marta correndo aos seus pés prostrou, chorando assim disse: ah, mestre querido, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra que Jesus quer operar. Com o Espírito Santo, Jesus vai batizar. Se houver alguém enfermo, ele vai curar. Jesus, contemplando aquele coração, diz: eu sou a vida e a ressurreição. Chamou os seus discípulos que sempre o seguiam e foram ao lugar onde Lázaro jazia. Tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra que Jesus quer operar. Com o Espírito Santo, Jesus vai batizar. Se houver alguém enfermo, ele vai curar. Quando lá chegaram, o mestre ordenou: retirem essa pedra. E alguém a retirou, olhando para o céu, ao Pai ele orou. Com uma grande voz, o mestre ordenou: Lázaro, sai para fora. Naquele instante, Lázaro reviveu, e os que ali estavam davam glória a Deus. Jesus é o mesmo, ele ainda opera, mas é necessário que alguém retire a pedra. Tirai a pedra, tirai a pedra, tirai a pedra que Jesus